Código alocado, guardião 08, emitido por equipamento. Patango Oscar Bravo Eco, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Localizador visual, chamei a 320. Gente, 2198 decimal 95. Papapá, Mike, Golf Mike, na escuta? Mike, Golf Mike, na escuta? Uno 964, reduza 2209. 229, Uno 964. Controle Salvador, é o Mike Golf Mike. Papa Golf, Mike Golf Mike, mantém sobre a área de voo visual. Confirma a localidade de pouso. Terra November Juliette, não, Terra Juliette, November Yankee. Quem se mantém o corredor forte, reporte vivendo a CTR. Ai. Vai livrar o 08-0060 Golf 08, pode seguir via até o 050, verdade? Foi autorizado o descido até 3 mil pés, ajuste ao 0111, livro da restrição de TAP. Ah, ok, obrigado. Até 3 mil piores. Golf 08. Passaria do 2230, vai na proa de Elefa. Elefa 2230. Controle, o 4116, pode voar direto do marcador externo e descer a 2000? Negativo, mantém a proa de duna, deixa 2000 pés, livre ele essa que fez pista 10, reporte no curso do localizador. Possível. Golf Mike, irá manter 500 pés sobre o terreno? Eu estou aqui agora a 300 pés sobre a água, ok? Gente. 1964, desça nível de voo 050. Nível 050, Gono 964. Fazango Tango, vai na proa de peso. Você reduziu o Alfa Dantan? Já tive. Inicialmente 4 mil pés, ajuste ao 0111. 4 mil Alfa Dantan. Continuar 2 mil pés? O nome já foi autorizado a descida 2 mil pés e procedimento. Reposta no localizador. Ok, obrigado. Eu tive um helicóptero da Rússia. Patão Bosca, Bravo Eco, reporte pronto. Aguarde pronto, senhora. Oscar Bravo Eco, vento 190 graus, 109, decolagem autorizada, pista 17. Oscar Bravo Eco, iniciando. Alfa, Juliette, maré remota 13, e a parte principal, né? Salvador, boa tarde, 1-8-2-3-2 para 1-6-0, sexta hora. 1-8-8-5, aciona identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bonf. 050 via Bonf, pessoas diziam que estavam na Lagoinha, do lado. Sim, sim. Alfa Tango Tango, informo que eu recebo sua proa 205, a proa ideal para pelo é 193. Está mantendo a proa de pelo, Alfa Tango. Patango, Oscar Bravo Eco, decolado ao 01, restrito inicialmente a 1000 pés, chame o controle em 1-19-35. Vovó na direita, corredor a 0, restrito a 1000 pés, Bravo Eco. Gente, controle em 1-19-35, Patango, Oscar Bravo Eco. 1935, Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, mantenha sobre regra de voo visual no meu pés, corredor a 7. Corredor a 7, mantendo meu pés. Pode seguir para 2000, 2008? O 2008 agora sim autorizado 2000 pés, livre LS X-Ray pista 10, reposta no localizador. Ok, está livre X-Ray, reposta no localizador, 2008. Azul 41, 96, torre 198, decimal 95. 19, 1895. Boa tarde, obrigado. Não foi. Torre Salvador, Azul 41-16, na sua escuta final de 4 milhas. Azul 41-16, vento 200 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixar o checado, livre pouso, pista 10. 1964, limita a restrição de TAP. Massaredo 2260, vai na proa de História da Conquista. História da Conquista na proa, muito obrigado, 2260. Confirmando remota 103 para 6320? Afirmo 103. Obrigado. No solo 04, libera a próxima direita, ataque 6 Fox Trot e chame solo em 1-21-9. 219, obrigado, boa tarde. Para o controle. No 03, ainda fora da terminal Salvador, mantém nível de voo 110, está autorizado voar na proa de pelo e confirme, não está conseguindo contato com o Recife? 4116. Alô Salvador, eu chamo a Mel 6315, informação Oscar, autorização Guarulhos. 1964, deixa 2 no pés, livre LS Xfix 10, reporte no localizador. Reportará no LS da 10 até 2 mil pés, gol 1964. Alfa Tango Tango, deixa 3 mil pés. 3 mil, Alfa Tango Tango. 6008. Controle 1, 19.35, aciona 5442 no transponder. Autorizado Guarulhos, 660, retrovisor 10, saída da El, toda Mótiva, primeira fila de lista, 1935, controle, aciona 542, 635. Chanel 635, confirma a posição 05? Está no 04. Tente no 04, chama pronto o feedback, se não me engano. Bravo Eco, confirma para ele, é para o destino? Ação é 310, senhor. 3110. Então, autorizado voando para o destino e subida 085. 310, subida para 0800. Bravo Eco. Marca Bravo Eco, reporte atingindo 085. Passará dirigindo, Bravo Eco. Capitão Coutão, confirma sua velocidade indicada. 80. Gente. GLS está 10, gol 1964. 1964, Samy Torre, 198, decimal 95. 295, bom dia. Obrigado. Voando o dono agora, gol 185. Cliente. 0-1-1, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. LS da 10, aguardando, gol 1964. Que Golf mais frequência livre para correlação do seu pouso? Papa Mike Golf Mike, controle? Gol 2008 no solo 09, libera a próxima direita, ataque foi Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. É direito 219, o 2008. No 885, reautorizado descida 2 mil pés, livre LS Xfix 10, reposto no localizador. 2000, informarei no localizador, entre em gol 985. Estabilizado, Alfa Tantan. Alfa Tango Tango Torre, 198, decimal 95. 3895. Eu, Papa Papa Alfa Tantan. Papa Papa Alfa Tango Tango Torre. Uma milha do Esther. Alfa Tango Tango, confirma intenções, pouso na pista 1-0 ou na 1-7? Pista 1-0. Gente, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego a uma milha da cabeceira, tráfego número 1 a uma milha da cabeceira para pouso. Tá, senhor. Roma 256, informação Oscar Natal, autorizado nível 370, via Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0 com curva da esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipa. Controle em 119, decimal 35, aciona 5423 no transponder. Autorizado Natal no 370, decolando da 10, primeira curva esquerda, na saída Pouca, transição de página, Pedro 10. Transponder 5423, controle 19, motorista. Loma 256, correto, portão 2, chama trânsito, espera que você não me ajuda. Samara, 256. 230, Sam Recife, na frequência 128, décima 8. Recife 282, obrigado, bom trabalho. Dona Pista Lívia, 964. Fica bravo, Evo, quando possível ser estimado de pouso. Está estimado de pouso a 1822, vai ficar bravo, Evo. 1822, copiado. Ono 964, chamei solo em 1212, mal 9, boa tarde. Está livre, igual 1964. Gente, ciente, chamei solo em 1212, mal 9. 219. Papapá, Alfa, Tango, Tango, vento 180 graus, 10 nós, atenta a bando de pássaros na final, autorizado pouso, pistona 0. Autorizado pouso, pouso na pistona 0, Alfa, Tango, Tango, tem um trem baixo, cara. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10. Papapá, Alfa, Tango, Tango, no solo aos 1-3, libere a próxima direita, taxi foi Delta, chame solo em 1-2, 1-9. Corrigindo, Netuno 03 agora em contato, radar, afastado 63 milhas no setor. Noroeste, Salvador, repasse o ideal de descida. Portarão Netuno 03. Interceptando a final do X-Ray, tem a pista vista, gol no 885. 1885, torre 198, decimal 95. 2895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 885. Bom, no 885, boa tarde, ajuste no 011, vento 190 graus, 12 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, gol no 885. Salvador, retorno 03, no Ideal do Retorno 03, deixa para nível de voo 050. 050, autorizado, retorno 03. Controle Salvador, gol 1964, informação ótima. Voo 964, deixando identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Mari. 050 via chegada Mari, gol 1964. Confirmando o vento para o 185. Afirmo gol 1885, repito o vento, 1180 graus, 10 nós, pouso autorizada. Obrigado, sempre pouso na 10. Gol 1885 no solo, 817, libere a próxima direita, chame solo em 121 no decimal 9, boa tarde. Direita 219, gol 1885. Gol 1885, livrou. 1885, táxi lento de alfa, mantenha a posição antes do ataque 6 leste, aguardando a liberação do gate. Alfa da Juliette, com 1885. Salvador, Guardião 08, está no nível e na rota de lançamento de Tocinete. Sente livre lançamento, Guardião 08, reporte para DC. Passará para DC, 08. Gol 1164, vai na proa de Duna. Duna, gol 1164. Viagem, gol 1185. 1985, mantém a posição. Posição prevista é 02. Terá que aguardar a aeronave da companhia liberada, ok? Gente, aguardando o 02, gol 1985. Gol 1164, reautorizado descida a 2000 pés, ajuste 10011, livre de LF, feito a 10, aposto no localizador. Autorizado 2000 pés, 1011, é importante estabilizado, gol no 164. Tono 03, reautorizado descida a 3000 pés, ajuste 10011. Retorno 03, reautorizado descida e para 3000 pés, ajuste 10111. Para 3000, 10111, retorno 03. Alfa Tango Tango, tá livre para eu seguir inicialmente até através do portão 11, aguardando para prosseguir. Gol Por gentileza, está sendo realizada uma pintura no Taxi Felima. Vou só confirmar com o fiscal se está livre para seguir. Só um instante. Guardião 08, livre descida. Guardião 08, livre descida, reporte passando 2500 pés. Reporte na 2500 pés, 08. Gol 1256, confirma iniciando no 02? Vai iniciar agora. Gente. Serviço radar terminado, passando agora a posição Conde, prossiga agora com o controle. Aracaju na frequência 120 decimal 3. Controle. Passou com Aracaju na frequência 203, pastor 87. Gente, Tango Tango, estaciona na frequência livre. O voo 1256 para o táxi com 117 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna Recife. Voo 1256, táxi via Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Índia 1895, boa. São Oscar Bravo, Eco, serviço hora terminado, agora 5.01 no setor noroeste de Salvador, autorizado livrar sua frequência para coordenação e para serviço de informação de voo e alerta a frequência do centro Recife, 1.26.85. 1.26.85 para informação e alerta, grata, até a volta. Salvador, boa tarde, eu vou no 256, aproximando pronto do ponto espera. Vou no 256, mantenha o ponto espera. Mantenha, 256. Está estabilizado, gol 1964. 1964, somente 2198, decimal 95. 295. 0,21,90 graus, 109. Autoridade linha decolada, 10, vano 256. 256 informa o tráfego da companhia a 2 meias de marcador. Gente. Tinge mantém 3 mil pés do Netuno 03. Autorizado descida 2 mil pés. Retorno 03, autorizado final do procedimento ILS XYZ, reporta no localizador. Descendo para 2 mil pés, autorizado o procedimento, vai reportar no localizador o Netuno 03. Escuta. Ajuste no 0 no 1, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego da companhia alinhando para decolagem. Ok. 50 via chegada Mari. 50 chegada via. Gente. Padrão 08, autorizado, liberar a frequência para a coordenação do seu pouso em Veracruz, no pouso. Uno 164, vento 170 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Teve pouso 10, gol 164. Uno 256, decolado aos 30, chama controle em 119, decimal 35. 1935, boa. Controle o voo 1256. 1256, contato a radar decolagem, submanter nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, voo 1256. Para vocês confirmem na proa de Duna? Já está interceptando o localizador, o Netuno. Proa 14150 para interceptar o curso localizador, selecionar a proa 1112. Ciente, o Netuno fará a correção. retorno 03, curva direita agora na proa 1, corrigindo. Vou na proa 140 para interceptar o curso no turno 03. 140, mantendo, retorno 03. Uno 164 no solo 32, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121 decimal 9. Leve a direita com o solo 219, vou no 164. Solo, boa tarde, voo 1-1-1-6-4-2-1. Marcador externo, irá passar o mesmo, marcador externo. Ciente, Netuno 03. 1-6-4. Estabilizado no localizador do Netuno 03. Gente, complete sinal de procedimento, torre 118 decimal 95. Torre em 118.95, Netuno 03. Salvador, muito boa tarde, Netuno 03, está na aproximação final com o trem baixado travado. Netuno 03, boa tarde, ajuste 1-0-1-1, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Confirme o vento? 1-8-0 graus, 1-0 nós. Ciente, autorizado pouso, cabeceira 1-0, Netuno 03. Confirmando Netuno 03. Eu tenho que comer a chama Recife 126.85. Detona 03 no solo aos 36. Libere a próxima esquerda, taxiway hotel, ou estacionar frequência livre, uma boa tarde. Próxima esquerda, hotel, muito boa tarde, frequência livre. Então, 3154, deixa 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento INSX6K10, ajuste ao 9011, no reporte no localizador. Seu 2011, autorizado, reporte no localizador. 3154, autorizaria a Duna, está presente? Autorizado, vá Duna. Obrigado, 3154. Para o controle. Papa Mike Romeu Alfa, confirme procedência, destino e o nível. Confirma o tipo do equipamento novamente. Mantenha sobre a rede de voo visual, que antes, mantendo 1.000 pés, foi comprou da rotatória. O Mike Romeu Alfa guarda o contato radar. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6142 para a cópia 370 Recife. Oceania 6142, informação lógica, autorizado Recife nível 350, via pessoa 17. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 199.35, no transponder 5455 no transponder. Autorizado 350 para Recife, da Calda 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 1 e Ampersul 17. 19.353.5455 transponder, Oxa 6142. Oxa 6142, correto, portão 5, chama pronto, espectro na mesa. Reportará, 6142. Sobe Oxa 6315, pushback, acionamento no 4. Oxanel 6315, autorizado, reporta táxi. Chamaremos. Se possível, você poderia acionar o pessoal da que opera o Finger aqui pra gente no 4? Gente, será coordenado. Dado. Estabilizado, TAM 3154. TAM 3154, SAMI Torre 198, decimal 95. 2195, ligado até daqui a pouco. Mike Romeo Alfa, confirma sua posição? Salvador, boa tarde, TAM 3154. TAM 3154, ajuste no 0, no 1, aguarde para autorização de pouso. Na sequência. No 097, a sua identificação, autorizado descer a 4 mil pés via chegada a Bonf na Passeja Lagoinha. 4 mil, Bonf, Passeja Lagoinha, Bonf, 097. Ajuste 1-0-1-1. Bonf, Passeja Lagoinha. Aqui o Romeu, a sua identificação. Pistão 54, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Deve pouso no zero, TAM 3154. Onde? Já? Ainda na radial 359? Se ainda não recebo nada de contato radar, 21 milhas, do Mike Romeo Alpha, é poste visual com a rotatória, confirme seu estimado para a rotatória? Sim. Táxi Oceané 6315, estamos com 164 a bordo e 4 horas e 20 alterna o Galeão. Oceané 6315, táxi via Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 091, bom voo. 091 via Índia, ligado para teste. Na foto 219, tá 3. 154, boa tarde, Carlos. Contato radar, agora nosso Salvador, afastado em 18 milhas, porém recebamento seu alvo por imagem. Faça um cheque, não receba o modo Charlie. Paulo, Salvador, boa tarde, tá, 3154, entrou na porta. No 3154, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Corrigindo, Alfa, e mantém a posição, essa táxi da Juliette, aguardando a liberação do gate. Tá ok, então prossegue na Alfa, aguarda a liberação ali, é que 6142 no portão 5, na escuta? Senerme 315, decolado de 48, chame o controle em 119, decimal 35, como voo. 1935, Senerme 315, boa tarde. Gente, mantém a posição, só um instante, vou checar junto ao empregado se irá reposicionar. O Senerme 142, na escuta do sol. 195, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL 360, autoriza direto Lenda? Xanemia 305, após passar 2000, seja autorizado o Vanda Brua de Lenda. Após 2000, Lenda, obrigado, 3695. Já? Boa tarde. Azul 4065, boa tarde, informação papá. Ajuste no 0 no 1, copia Campinas 340. Ele 11, copia na escuta. Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35, aciona 5470 no transponto. Autorizado Campinas, 340, decola 10, curva direita, terceira saída da EL, Leda Mótima. Ingestão estava preso 10, posso conforme o plano. 5470, 1935, azul 4065, portão 3. Azul 4065, correto, portão 5, chama pronto. Pois é, portão 3, chama pronto, espécie. Chama. Passando rota para a visão do campo, mantendo meu pé, a intenção é pátio 3, quando autorizado, direto. Confirme o pátio? 3. Gente, Mike Romeu Alfa, reporte perna do vento da pista 1-0, ajuste 1-0, 1-1, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Reportará a perna do vento da 1-0, Mike Romeu Alfa. Se a senhora preferir, a gente pode prosseguir direto pelo setor norte da Nova Torre e aguardar a autorização para prosseguir direto. Não há tráfego a reportar no momento, reporte através da 1-0 para o... autorização de pouso. Positivo, chamará 2 milhas afastadas do través da 1-0, Mike 1-9. Salvador, Xanier 6321, com a Papá no 06-380 Brasília. Na 6321, no Papá Confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, Elefa, intercepta pêndulo 1-7, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35, aciona 5507 no transponto. Autorizado conforme 360 até Brasília, decola 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Após conforme, 1935 é o controle, transponder 5507, o Xenar 6321. Xenar 6321, correto, portão 6, chama pronto. Né? Chamará 6321. para posto de acastramento, azul 465, portão 3. Autorizado, vai chamar a pista 10. Sérgio Guardião 01, manter sobre regras de voo visual, confirme seu pouso em Salvador ou em Veracruz. Guardião 01. Seu setor norte, afastado 2 milhas visual. Gente, Mike Romeu Alfa, condição de aproximação direta para o PAD 3. Positivo, estou autorizado a presença. Gente, ajuste no 01, vento 1,70 graus, 1,0 nós, evite sobrevoo de pessoas e viaturas, autorizado a aproximação direta para o PAD 3. Gente, direto autorizado, direto PAD 3, chama controlado o Mike Romeu Alfa. No 884, informação Papá, só um instante, cópia prepara a saída Pucajamo Caju, aguardando. Boa noite, Salvador, boa tarde, gol no 659, gente, Papá, 360, Rio Galeão. Gol no 659, prepara a saída da Eulia da Irume, aguardando, cópia número 2. Da Eulia da Irume, obrigado. No 097, reautorizado descida 2.000 pés, livre LS, que foi pista 10, reporte no localizador. 2.000, né, essa diferença. Torre, é o Mike Romeu Alfa? Mike Romeu Alfa. Solicita remetida com curva esquerda e permanecer no setor por mais 3 minutos. Gente, inicia remetida com curva esquerda, mantém o setor norte, ajuste 1.0.1.1, evite o sobrevoo da base aérea em Salvador. Positivo, está visual com as aeronaves, evitará o sobrevoo. Manterá o setor até a preparação do solo para o nosso pouso. Gente, Mike Romeu Alfa, após o sobrevoo, vai prosseguir para o PAD 3, confirme. Positivo, é só o tempo que o pessoal chega aí no solo e nós prosseguiremos direto para o PAD 3, posteriormente a animar. Já arremeteu, está mantendo o seu setor norte afastado. Tem uma distância ideal, 2 milhas, tá bom, senhora?